Porque o orgulho afasta quem tu amas. Dinheiro às vezes nos engana. Por ti eu até comia cana. Dava-te um prato e uma cama. Mas tudo tem um preço. E eu já nem te conheço. E eu já nem te conheço. Tu já não és o mesmo. Porque o orgulho afasta quem tu amas. Dinheiro às vezes nos engana. Por ti eu até comia cana. Dava-te um prato e uma cama. Mas tudo tem um preço. E eu já nem te conheço. E eu já nem te conheço. Ultimamente nós já nem falamos mais. Já passou tanto tempo que eu não te conheço mais. E antes das nossas desavenças, será que tu ainda te lembras? Às vezes na minha cabeça fica pensando o que tu pensas. Oh yeah. E antigamente nós dois éramos iguais. Ontem éramos putos, hoje em dia somos pais. Antes das nossas desavenças, será que tu ainda te lembras? Às vezes na minha cabeça fica pensando o que tu pensas. Oh, yeah. Orgulho afasta quem tu amas. Dinheiro às vezes nos engana. Por ti eu até comia cana. Dava-te um prato e uma cama. Mas tudo tem um preço. E eu já nem te conheço. E eu já nem te conheço. Tu já não és o mesmo. Porque o orgulho afasta quem tu amas. Dinheiro às vezes nos engana. Por ti eu até comia cana. Dava-te um prato e uma cama. Mas tudo tem um preço. E eu já nem te conheço. E eu já nem te conheço. Tu já não és o mesmo. Yeah. Nem nos meus olhos olha sem envergonhado. Nos óculos escuros tu estás sempre fumado. O mundo gira, diz o velho ditado. O teu não gira porque tu pensas quadrado. O meu número antigo agora está desligado. Tô no iPhone, o Samsung é passado. Será que fui eu que mudei ou tu é que estás errado? Eu sei que errar é humano, mas nigga, tu estás mudado. Tu estavas sempre presente, agora estás no passado. Tu já nem paras na zona, pois estás no tempo parado. Contigo eu dividia tudo, até comida no prato. Eu deito o meu sofá da sala quando estavas trancado. Deixei-te entrar na minha casa sempre com o meu irmão. Pois cada vez que tu caíste eu levantei-te do chão. Mesmo sabendo que não tinhas nigga, dei-te a razão. Custa saber que tens bichos nega dentro do teu coração. Que a gente veio da lama antes das damas. Antes da fama, a tentar fazer guita, pedir a Deus para não ir de cana. Vivemos o mesmo drama entre bebidas e marihuana. Diz-me o que é que mudou, então por que é que mudou? Porque o orgulho afasta quem tu amas. Dinheiro às vezes nos engana. Por ti eu até comia cana. Dava-te um prato e uma cama. Mas tudo tem um preço. E eu já nem te conheço, oh, oh. Eu já nem te conheço, oh, oh. Tu já não és o mesmo, oh, oh. E ultimamente nós já nem falamos mais. Já passou tanto tempo que eu não te conheço mais. E antes das nossas desavenças, será que tu ainda te lembras? Às vezes na minha cabeça fica a pensar no que tu pensas. Oh yeah. E antigamente nós dois éramos iguais. Ontem éramos putos, hoje em dia somos pais. E antes das nossas desavenças, será que tu ainda te lembras? Às vezes na minha cabeça fica a pensar no que tu pensas. Oh yeah.